sucesso. Desce o Meca. Aqui perto de mim, um vagueiro com saudade não aguentou. Vai! Logo eu chorei de esquecer, tirar você da minha mente. Agora virei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. Fala! A pior parte é quando chego em casa, depois de 3 dias de vaquejar, e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. O vaqueiro comeu água, 3 dias de reggae, quer achar a mulher dentro de casa. Eu aguento com um negócio desse, macho velho. Chama! Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim. Por quê? Por quê? Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir. Logo eu que jurei de esquecer, tirar ela da minha mente. Agora eu fiquei dependente desse coração covarde. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é quando chega em casa, depois de 3 dias de vaquejada, e ela não tá lá pra me abraçar. A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é... Chama, chama! A pior parte é esse sangue em casa, depois de 3 dias de vaguear, e ela não tá lá pra me abraçar. Chora, bebê! A pior parte é na segunda-feira, depois de 3 dias de bagaceira, acorda sem ninguém. A pior parte é saber que ela não vem. São Josué, de um Artes, Produções e Eventos. Alô, Diogo! O menino é bruto! Obrigado a toda a equipe de informação, parceiro Josué, parceiro Clayton, parceiro de um Artes. De um Artes para os seus eventos. Que lindo, velho. Massa demais. Coisa gostosa. Beijo no coração de cada um de vocês, gente.